cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Os ouvintes do cá se fazem, cá se tocam aqui na Rádio Boa Nova, nos últimos 8 anos já ouviram umas quantas vezes dizer: às vezes as coisas têm que acontecer em Lisboa para que existam. E isso vem daquilo que algumas bandas vão dizendo. Alguma pena que tenho de não residir em Lisboa, sendo que não tenho provavelmente uma pena, até porque gosto muito desta zona de Alverde Hospital, onde nasci, portanto, onde todos nós nos ouvimos aqui na Rádio Boa Nova, e esta fraternidade que é possível ter numa rádio local. Mas digo que há uma pena que às vezes as coisas, como alguém diz, os happenings, não acontecem tanto aqui na zona da Beira Serra. E dizia isto porque houve algo que gostaria muito de ter visto. E quando digo isso, é algo que aconteceu já vai fazer 2 anos, que foi os Weekend Twins, Charlie Brown, a recriarem o álbum dos Velvet Underground, o primeiro álbum dos Velvet Underground. Isso permite-nos dizer que o Weekend Twins, Charlie Brown, tem um novo disco, que saiu precisamente para venda esta semana, um disco, uma vez mais, muito interessante. Recordam-se, provavelmente, do impacto que teve aqui o Chromatic, o LP de estreia de 2011 deste coletivo. Pois bem, agora tem um Diffraction Refraction. Uma vez mais, a ideia da imagem, aliado àquilo que é a foto, tem curiosamente uma máquina da Refleta, que, para quem não saiba, eram construídos em Coimbra, e que veio também trazer-nos aqui ao Imaginário Coletivo algo que já lá vem uns anos. Pois bem, hoje estamos mais na era do digital. E o Weekend Twins, Charlie Brown, tem de facto um novo disco muito interessante, de que já saíram dois singles em antecipação e que agora está aí para venda. E uma vez mais, já à semelhança do que aconteceu com o autor do Chromatic, temos Salvador Menezes, um dos membros desse coletivo, para nos falar. Salvador Menezes, homem ligado à voz, guitarra acústica e também à viola baixo. Antes de mais, bem-vindo aqui à Boa Nova, Salvador. Muito obrigado pelo convite. Eu começava até por aqui pela imagem do disco. Eu gosto muito do disco, já lhe confidenciei, e tem aqui a imagem de uma máquina refleta, que eram alemãs, mas provavelmente não sabia, eram construídas aqui bem perto de nós, construídas em Coimbra. E essa, eu não sabia disso. É verdade, havia uma fábrica da Refleta que fazia este tipo de máquinas, para além de fazer também as de diapositivos. E já lá vão 20 e alguns anos. E uma fábrica que, enquanto estudante, recordo-me de ter visitado. Por isso é que me lembro destas máquinas. Ora bem, temos aqui um disco novo, e um disco novo é sempre motivo de celebração. Mas há pouco comecei, ainda antes de falarmos deste disco, com mais uma edição uma boa edição da Pataca Discos, a recordar aquilo que foi o vosso trabalho, o álbum dos Velvet Underground. E está na moda de cima, até porque, como bem sabe, morreu há pouco tempo o Lou Reed. O que é que este desafio, que também foi lançado por um colega, melhor, alguém ligado à rádio, no caso a Radar, não digo colega porque eu sou aprendiz, portanto eles não, são profissionais de rádio, este desafio foi interessante, e o que é que isto mudou no Weekend Twins, Charlie Brown? Se é que mudou alguma coisa? Foi um gosto enorme, porque é uma banda que todos nós admiramos, por isso foi sempre, fizemos isso com... deu-nos um imenso prazer. O que mudou na banda, em termos do disco, nós já tínhamos as músicas, todas elas, se não me engano, já estavam todas feitas, já tínhamos as demos de todas as músicas, mas em termos de arranjo, deu-nos mais maturidade e deu-nos um maior conhecimento entre nós, quem é que, os defeitos e as qualidades de cada um, e isso acho que conseguimos aproveitar para este novo disco. E saber usar as qualidades do Luís, por exemplo, para as guitarras, e esconder se calhar alguns defeitos que nós poderíamos ter, não é? Toda a gente tem defeitos, e nesse aspecto, essa aventura dos Velvet Underground, que fizemos no Lux em Lisboa, mas depois tivemos o tal convite para ir também a Guimarães fazer esse concerto, por isso fizemos dois, e nós aceitámos para ter um em Lisboa e para ter um mais para o norte, não é? Por isso é que supostamente era só para fazer um concerto, mas acabámos por fazer dois, para termos mais ou menos a área de mais para cima também marcada. Muito bem. Mas foi isso, crescemos como banda e como conhecemos melhor enquanto pessoas e enquanto músicos também. The myriad choices of his fate set themselves upon a plate for him to choose, but how did he lose? Not a ghost, bloodied country all covered up with sleep, where the black angel did weep. Not an old city street in the east. Gone to choose. And Wandering's brother walked on through the night with his hair in his face on a long splintered cut from the knife. GT. The rally man's patter ran on through the dawn until we said so long to his skull. Shrill yell. Shining brightly, red rim and red line with the time, infused with the choice of the mind on ice cakes, gripping chunks from the bells. Septic remains, cool goodbye, so you fly to the cozy brown snow of the east. Gone to choose, choose again. Sacrificial remains make it hard to forget where you come from, the stools of your eyes. So if to realize fame, choose again. And Roberman's refrain of the sacrilegious clues for the loss of a horse went to the bowels of a tail of a rat. Come again, choose to go. The loss of remain, come and start. Start the game. Choose to choose, choose to lose, choose to go. Estes álbuns, primeiros álbuns do Velvet Underground, aliás, nenhum deles vendeu muito. Como bem sabe, as vendas dos discos do Velvet Underground, primeiro aconteceram muitos deles por causa das capas do Andy Warhol, recordo aquele da banana, não é? Mas grande parte do sucesso, se é que podemos dizer assim, do Velvet Underground aconteceu a posteriori, portanto. O que se cá prova também que era uma banda um bocadinho à frente do seu tempo. Sim, sim, sim. Tá, aquela famosa frase de Brian Eno, a dizer que poucas pessoas compraram o álbum da banana, mas quem comprou mais tarde fez uma banda. Exatamente, sim, sim, sim. Aliás, há vários exemplos disso, que vão desde David Bowie até os mais recentes de Strokes, sim, se bem me recordo. Pois bem, e provavelmente agora então temos a ideia também, os U2 e o Charlie Brown também fizeram uma banda, embora, enfim, não foi necessário terem comprado o disco, até porque não são contemporâneos. Aliás, todos vós vieram nascer após estes álbuns dos Velvet Underground. Sim, sim, sim, sim. Call up her number, let her go. when you'll know. Get your car, let her find you in another year or so. And if she crawls out of her heart, says it couldn't be so, say love died and my love is almost out of hope. And if you borrow all my calls, all my time, all my soul, when you cry, when you feel no, nothing ever goes, and all distractions put aside, let me go, lover. All your love is in a bottle, life is thin and could love like ours grow. Now our new home, no, it wasn't made for you. You never loved another boy but you. Temos aqui então o Refraction, e que volta a juntar então o sexteto. Para mais distraídos, vamos aqui recordá-los: o Afonso Cabral, de voz, piano e guitarras; o David Santos, Noise Earth, que foi o nosso convidado também há pouco tempo, que também tem um magnífico novo álbum; o Luís Costa, o João Gil e, portanto, o Salvador Menezes, que está connosco ao telefone. E o Tomás Sousa. E o Tomás Sousa, facto que é o homem da bateria e que, no caso, por vertente, o vídeo também vem a ser realizado pelo próprio baterista. Esta ligação, este sexteto, é, de facto, a condição sine qua non para ter esta coesão para a criação, não só das músicas, mas também da componente de vídeo. Sim, eu acho que é sempre, somos seis, somos muitas cabeças a pensar, cada um tem as suas influências e as suas ideias, e tentamos sempre ao máximo, era o que estava a dizer há bocado, aproveitar o que cada um sabe. Por exemplo, o Tomás, ele é designer, ele tirou o curso de design, por isso, para o vídeo, não faria sentido estar a escolher outra pessoa, senão ele. E até mesmo este segundo vídeo, ele também faz parte da equipa, que é da empresa onde ele trabalha, por isso ele fez parte destes nós. E a Plastic Tool, não é? Exatamente. E ele faz parte da equipa. Por isso, essa componente de visual e de design, deixamos para quem sabe, lá está, que quem sabe melhor na banda é o Tomás. E em relação à música e ao que nós soamos, acaba por ser um bocado quem adiciona a camada ou o instrumento está a adicionar as influências que teve para trás e as ideias que tem. Por isso as coisas acabam por ir acontecendo baseando nos seis e nos conhecimentos de cada um, basicamente. E é fácil conjugar seis vontades? É fácil conjugar as vontades, sim. Nós, há, obviamente que há sempre umas cabeçadas aqui e ali, mas conseguimos sempre chegar a um consenso e nunca há grandes braços partidos nem nada do género. E por isso é importante que tenham os vossos projetos paralelos justamente com este vosso coletivo? Isso é talvez a parte mais complicada, não que não seja feito, não que não seja fazível, porque é, nós conseguimos sempre conjugar, mas é complicado por causa dos projetos de cada um e cada um tem o emprego, por isso é sempre difícil conseguir arranjar uma altura em que estejamos os seis mesmo juntos para nos focarmos numa coisa, mas quando é preciso conseguimos, ou seja, nesta altura que a prioridade é tocar no CCB, como é óbvio, estamos todos focados para dar o melhor concerto e temos que ensaiar bastante para isso acontecer. Por isso nessa altura, obviamente, estamos a reunir bastantes vezes. Mas quando se calhar as coisas estão um bocadinho mais paradas, depois o David dá mais importância, obviamente, ao projeto da Solo, que ainda assim é o que faz tudo, e os outros também têm a sua vida, não é? I'll be right by your side if you can reply. Come over another word. I need a surprise. And if you're at a loss, I'll know. I'll you come. Temos não iludir os nossos ouvintes e dizer que estamos a gravar em antecipação. Portanto, ainda que venha para o ar a primeira vez no dia 23 de janeiro, quinta-feira, nós estamos a gravar antes ainda do concerto, de que quisemos fazer referência, no Centro Cultural de Belém, no grande auditório, no dia 18 de janeiro. Sendo que o álbum sai, portanto, no dia 20 de janeiro. Ainda que no momento que vá para o ar já tudo passou, temos de perguntar que expectativas tem para este concerto do Centro Cultural de Belém. Estou com boas expectativas. Normalmente costumo ser um pessimista quando é em concertos, digo sempre. É um método de defesa, digo sempre que não vai ninguém para depois nunca ficar... Defraudado. Sim, exatamente. Mas como a Ticketline tem um sítio onde dá para contar bolinhas de espaços que já estão, de bilhetes que já foram vendidos, eu de vez em quando vou lá espreitar e parece-me que as coisas estão a ficar bem compostas, por isso acho que em termos de número de pessoas vai estar uma sala bastante bem composta. Isso obviamente dá-nos mais vontade de fazer ainda melhor. As expectativas estão altas. Looking at the world with your light, you see our bleakness clearly all around. The way you see it all, the way that sadness hits your eyes and brings you to the ground. I'm not letting up and leaving you alone. I'm not letting up at all. Take a while to close your little eyes for now. Let me see the side you never show. Take a while to close your little eyes. Aquela questão de desafio, há pouco falámos de Velvet Underground, vem a ser descoberto aos poucos via YouTube através de vídeos. O que nos leva a perguntar: este espetáculo no CCB vai ter gravação em termos de imagem e quem sabe um dia mais tarde um DVD? Nós estávamos a falar sobre isso ontem, ainda alguém podia filmar. Não temos nada confirmado, mas a verdade é que faz sentido filmar, não é? Pelo menos nem que seja para nós vermos e percebermos o que é que correu mal e o que é que correu bem, o que é que funciona e o que é que não funciona. Mas não temos nada ainda definido nem confirmado, porque foi uma ideia que estávamos ontem no 15A, no estúdio, a ensaiar lá com o João Paulo, e o João Paulo, acho que foi o João Paulo, disse isso, devíamos era filmar isso. E é verdade, se temos uma equipa que reconhecemos que pode filmar, acho que se devia aproveitar. We'll be right back. looking for your eyes. So don't look down. Boa Nova, um mundo de emoções. We're young and yet we're not alive. Já há, dentro daquelas pessoas que me disse há pouco, que já vão confirmando e que vão vendo, claro que as pessoas vão à procura de ouvir este disco, e algumas delas já têm acesso a ele, mas também já há temas incontornáveis, sendo que já há pessoas que vos seguem enquanto banda. Sim, sentimos. E isso é sempre gratificante, sentir que há pessoas que nos seguem mesmo e que querem saber coisas sobre o nosso trabalho. Falamos há pouco, a essência de um disco é sempre um motivo de celebração. Fala-nos aqui da componente Pataca Discos para a edição deste álbum. O peso da Pataca é ser a nossa editora e ser a Pataca é o João Paulo. Exatamente, o João Paulo. O João Paulo sempre foi um dos nossos maiores, não sei se pode dizer apoiantes, mas sempre foi um dos maiores entusiastas da banda e sempre, daí ele ter a editora, porque é uma pessoa com bastante paixão pela música. E o que ele gosta mesmo, sente-se uma vontade mesmo de querer que a coisa funcione, e isso é cativante. Mas a Pataca, para já, o outro disco e este, usámos os estúdios da Pataca, e isso é uma coisa que é muito difícil com outras editoras. Uma editora ter um estúdio que possamos usar quando quisermos, são umas regalias que poucas pessoas podem ter, e isso é o maior... o maior trunfo da Pataca. E ter o João Paulo, que é uma pessoa que vai ouvindo e vai dando opiniões, e é sempre giro ter essa experiência de trocar ideias. A não existência de uma editora como a Pataca provavelmente faria com que também não existisse coletivo? Não consigo responder a isso. É uma pergunta um bocado difícil. Mas acho que não. Acho que o coletivo existiria à mesma. Se calhar não faríamos a mesma coisa, o mais provável é não fazermos a mesma coisa, mas o coletivo acho que existiria a mesma. Poderia não sair o que está a sair, mas isso é sempre complicado de saber. Para quem nos possa ouvir lá em casa, é preciso ter noção também que as coisas têm que ter, lutar por elas, portanto, que não são obra do acaso. Muitas vezes também há acasos, e acasos felizes, mas que se os acasos não acontecerem, há que contornar dificuldades e procurar que as coisas corram bem, não? Sim, exatamente. Nós, por exemplo, para este disco, em relação à pergunta da Pataca, como a Pataca é bastante importante, mas nós já tínhamos, as demos já estavam gravadas, por isso o disco iria acontecer à mesma, se não houvesse a Pataca. Mas existindo a Pataca, é sempre um trunfo maior ainda para o nosso trabalho. Love her heart and be whole again. And if you are right, there will come no harm. And if you are bright, there will be no war. You don't let her down. One night only in your arms, that I won't grab. Não obstante que a versatilidade dos músicos que compõem o coletivo e o cantuino Charlie Brown vem a convidar outras pessoas para se juntar a voz, normalmente no que diz respeito a cordas, violinos e violoncelos. Quando estão a gravar ou quando estão a criar os temas, como é que percebem que querem acrescentar algo diferente para além daquilo que é a vossa capacidade? No fundo, tentamos perceber o que a música está a pedir, e essa música, há duas músicas com violino e uma com... Há uma música com violino e violoncelo e outra com violino. E a que tem violino e violoncelo, que é a Fall For You, foi o Afonso que compôs a base da música, e naquela parte do meio, que é onde entra o instrumental dos violinos, foi um arranjo que ele próprio fez, mas fez em MIDI, com som assim meio manhoso de violinos, mas já íamos com a ideia de que aquilo vai soar a violinos, e em princípio esperamos que soe melhor do que o que está a soar. Sempre foi um medo que nós tivemos, se aquilo ia soar bem ou não, mas felizmente para mim é de um dos pontos altos do disco. Rise up. Agora que já tenho descravado e já ouviram várias vezes, não é? Sim, sim, sim. O que é que esperam em termos de reação das pessoas para que depois sintam que possa haver ali uns acordes ou outros, uns arranjos que podem ser diferentes para mudar os temas? Ouvindo o disco agora, ele está acabado, não é? E assim que nós chegamos ao consenso de o disco está fechado acho que não queremos mais pensar sobre o que é que a música poderia ser ou não poderia ser. Porque só nos íamos estar só ia ser prejudicial, porque já não há nada a fazer. Ia estar a martirizar-se, não é? Exatamente, e até porque ao longo destes meses fomos discutindo bastante música a música, mas ao pormenor, ao parafuso, por isso as músicas soam ao consenso que nós todos tivemos sobre cada música. Achámos que a música estava boa assim, não precisava nem de mais coisas nem de menos coisas, que era assim que estava a soar bem. Por isso assim que fechámos o disco e fizemos uma audição com o Luís Nunes, assim que acabámos a mistura, uma audição em conjunto, todos os sete, nós os seis mais o Luís Nunes, fizemos uma audição do disco do princípio ao fim e depois estivemos a falar um bocadinho. E de facto, quando o ouvimos até ao fim, estávamos bastante contentes. Foi uma sensação, o Afonso estava a dizer no outro dia, e eu sinto mesmo que foi uma sensação de alegria mesmo, de orgulho. De ver cumprido. Sim, de ver cumprido, e está feito, conseguimos. E agora, pronto, agora é a questão de ver como é que as coisas correm. Sendo certo que há pouco disso já tinham gravado demos e que, eventualmente, quando vão para o estúdio para as depurar, não é? Alguma coisa vai ficando pelo caminho. Houve temas que, de facto, ficaram à espera de melhores dias ou mesmo abandonados? Nós, quando fomos para o estúdio, já fomos com as 11 músicas. Tínhamos umas ideias, tínhamos, está aí, 13 músicas, não mando ao certo, em cima da mesa, mas nem não estavam todas completas, mas assim que escolhemos as 11... Trabalhámos as 11 de maneira que elas fizessem sentido no disco, não é? E que o disco soasse coeso. E assim que fomos para o estúdio, fomos já com uma ideia de primeiro dia, ou primeiro e segundo dia, exclusivamente dedicada às baterias. E gravámos as baterias todas. E gravámos o disco em estúdio, no 15A. Gravámos o instrumental todo em uma semana e meia, duas semanas. Por isso já fomos lá com ideias, quisemos despachar tudo. Depois, obviamente, gravámos o máximo de coisas possível, para depois, na fase de mistura, dizer não, isto aqui não faz sentido, vamos tirar. E também aconteceu o oposto, de experimentar aqui umas coisas e ver como é que funciona. Mas as bases, o todo, já foi tudo gravado numa semana e meia do instrumental. Take me back and pay it all. Dare we sing along another word, another song? Could we take another turn? Pretend our wants are not absurd. No, you'd be surprised. Take my word and come on by. By my love, only time you'll get it right. Oh, I know that your lust is on the fire. nós habitualmente temos aqui o fase de desafios para o qual já passou e que agora queremos comparar as suas respostas. Imagino que vêm tocar aqui a Oliveira do Hospital. Sim. E que, aliás, de todos, creio que o conhece, o próprio Noé Zerfe, que já aqui tocou efetivamente, e que lhe permitem trazer consigo, ou convosco, duas bandas ou dois autores nacionais. Uhum. Quem é que vocês iriam convidar hoje em dia? Pode ser o Noé Zerfe, não é? Noé Zerfe. já estava, exatamente. Exatamente. E pode ser Tape Junk, no outro dia tocámos com eles aqui em Lisboa e eu gostei bastante do concerto. Gostava mesmo. Também foram nossos convidados já. Agora vem alguém da cena internacional e que, chegando a Portugal, ou não, chegando aqui ao Liberdade Hospital, dizem: nós não prescindimos de ter connosco o Zuko Antuino e Charlie Brown. De onde gostaria muito que viesse um convite desse tipo? Eu gosto bastante dos Dirty Projectors, por isso se eles falassem sobre nós eu ficava completamente, nem sabia o que fazer. Agora, o desafio é outro. Vai haver um disco tributo a uma banda nacional, banda ou autor nacional, e que chegam ao pé de vós e dizem: façam uma versão de um tema desse autor para incluir no tal disco tributo. Uhum. De quem gostariam vocês de homenagear e já agora que tema que iriam escolher? Uma banda nacional para fazer uma cover. Uhum. Pode ser os Ornatos Violeta, que foi uma banda da minha infância, da minha adolescência, que me influenciou bastante também. E já agora o tema, podes perguntar? O tema. De um dos três álbuns deles, não é? Pode ser, acho que se chama Coisas, a música, não é? Coisas. Do Monstro. Do Monstro de Precisa de Amigos. Leva qualquer eu a meu dia, dá-me paz, eu só quero estar bem. Foi só mais um quarto, uma cama. No meu sonho era tudo o que eu queria. Quando alguém deixar de viver aqui, espera que ao voltar seja para ti. Nada vai ser fácil. Yeah. são coisas, são coisas, são só coisas, são coisas. Uma voz nos diz que é viver em vão, para que raio o fim deu esta canção? Hoje em dia a internet também tem várias vantagens, e uma delas é, no caso, no vosso caso então, associado aos telediscos, que é a divulgação da imagem via YouTube. Não é uma pena que não haja espaço na televisão para os divulgar? Pois, eu acho que sim. Obrigado, é mais, né? O canal 180 acho que tenta divulgar mais isso. A MTV não passa, também não vejo a MTV, mas pelo que eu sei a MTV já quase nem passa música sequer. Exato. Por isso sim, acho que faz falta ter uma plataforma na televisão que passe cultura. Temos que, até porque o investimento, sendo certo que também é muito feito entre amigos, não é? Mas de alguma maneira há um investimento, se não é, ainda que não seja em termos de valor somado, mas só não acontece porque as pessoas não levam dinheiro, não é? Mas o trabalho está ali e é um trabalho, no vosso caso, muito interessante. Só nos resta lamentar que não haja mais visibilidade, porque depois até há a sensação que as coisas não são feitas, e a realidade é que elas são feitas, e só quem as procura no YouTube é que as descobre, não é? Sim. Estamos conformados, não é? É o que temos e temos que... É a realidade que existe. Sim, mas vamos contrariando, não é? Vamos fazendo o trabalho. Sim, à espera que alguém o queira mostrar também. Sim, mas não é por isso que vamos deixar de fazer o que fazemos também. Vamos continuar a fazer o nosso trabalho. Salvador, um abraço. Muito obrigado pela disponibilidade que teve uma vez mais para a Rádio Boa Nova. E vamos divulgar também naturalmente este álbum. E vamos estar atentos a tudo o resto que vocês vão fazendo, quer em termos individuais, quer em termos coletivos, para a nossa quota parte de responsabilidade procurar mostrá-lo um pouco a quem nos ouve. Muito obrigado. Um abraço. From the black on the board, remember, follow down the line and I'll be on the summer road. Oh, in the summer I'll know if I've been right or I've been wrong. Fool me, I'm on your side. Ooh, and I'm concerned. And I'll be